sou preta guerreira, defendo um escurecimento necessário. Enfio o pé na porta da casa grande, tiro qualquer racista do armário. Com a minha carabinha, vou matando erva daninha. Sou rainha, dandara.com. Nossos filhos na escola, nosso espaço, muito além de jogar bola, tomam conta do pedaço, porque é nosso poder pra vencer. Atenção, secretárias do lar, vamos parar. Tô gargalhando aqui, o Brasil vai se enrolar. Não saí da senzala apenas pra limpar tua sala. Papo reto, o meu cabelo toca o teto, o poder é preto. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. Fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Conhecimento é poder, o estudo é o escudo e a guerra vem daquelas antenas que são de quem? A vida nas telas parece o quê? A TV colorida vai ser inventada quando a pretaiada for lá fazer. As portas são poucas, as cotas são portas, as notas são frutos do nosso saber. Nosso foco sufoca a voz do opressor. Se não for amor ou da minha cor, tanto de maré, sai, o toque conecta, né? Se chama pele, a nossa bandeira e capoeira, bora cantar. E quem não tolera e quer derrubar, bota na roda e só toca samba quando acabar. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Descendente de rei, o canto do Atlântico santifiquei. As mina rainha tão sempre na linha de frente, bem. Força preta tá feita, afronta, aceita ou aguenta, dói menos, não sei. Meu sangue, teu sangue, não me leve a mal. A cor faz de mim o meu ancestral. Você capitão desse mau navio, não caio no truque da sua nau. Racismo reverso, ordem progresso, isso é sucesso colonial. Eu quero é poder, pro Black Power poder crescer. A irmã preta se reconhecer, a pivetada aprender a viver, a tiazinha aprender a ler. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo. Poder, poder, poder, poder, poder para o povo. Poder para o povo. E o poder do povo. E o poder do povo. Vai fazer um mundo novo. Vai fazer um mundo novo.